Bom, André Araújo é colunista aqui do jornal GGN, é consultor de empresas americanas e chinesas do Brasil, ex-consultor do INE, que era o braço externo do Partido Republicano, e um analista que o pessoal que acompanha o GGN já percebeu há muito tempo, com a visão diferenciada aí de país, da parte jurídica e de todos os aspectos que compõem aí a constituição de uma nação. Né? Outra, como é que você está vendo essa perda de referencial do país em relação ao conceito mesmo de nação? E o papel que a mídia exerce hoje, ou a academia, qual a diferença fundamental que tem, por exemplo, em relação ao modelo americano? Eu vejo aqui no Brasil um jogo de poder. O sistema partidário se esfacelou de tal forma que ele abriu grandes vácuos de poder. Você, há 20 anos atrás, você jamais poderia falar que os promotores estavam no jogo do poder. Hoje eles são uma parte substancial do poder do país. Por que que aconteceu isso? Porque o sistema partidário se fragmentou de uma tal maneira que ele abriu os passos para que esses novos atores entrassem. Então, tem de um lado o Ministério Público, o Judiciário, o sistema judiciário, que inclui o Ministério Público e eu, e o próprio Judiciário, e a mídia. A mídia sempre teve um papel no poder, mas nunca na escala que está tendo hoje. A mídia hoje é um jogador do poder, tem cartas na mão que podem derrubar, hoje com uma certa facilidade, derrubar ministros. Né? O que no passado era menor, era bem menor, existia também, mas não era tão fácil assim. Havia muito, o governo tinha muito mais substância. Por exemplo, no governo Juscelino, nós tínhamos ministros muito polêmicos, como Armando Falcão, mas a mídia não conseguia derrubá-los, eles eram muito fortes, né? Personagens fortes. Quer dizer, você acha que esse fortalecimento está diretamente ligado aí ao enfraquecimento da partida? Foi feito à custa do sistema partidário. Alguém no poder, o poder é 100. Quando um ganha, o outro perde. Né? O poder não é ilimitado. Então, no jogo do poder, o sistema partidário e o poder executivo perdeu. Hoje o presidente pode ser acuado pela mídia, pode ser acuado pelo Ministério Público. A grande surpresa da semana seguinte é quem vai entrar na denúncia. Então isso é poder, porque esse poder não existia no passado, não se falava nesse poder. Esse poder passou a existir com essa cruzada moralista que veio a partir do Ministério Público, avalizada pela mídia, porque a mídia engatou o seu vagão nesse processo, porque ela também viu a oportunidade de ser sócia desse poder novo criado pela cruzada moralista. Agora, qual que é a cola que cola tudo isso aí dentro? É o antipetismo mesmo? Não, eu acho que é mais amplo que o antipetismo. O antipetismo é parte, mas eu acho que é um processo que vem de mais longe. É um jogo do poder, que o poder está muito fragmentado desde a Constituição de 88. Os tucanos, por sua vez, nunca conseguiram consolidar o partido. O partido tucano é muito dividido internamente. Então, também não tem uma ideologia muito clara, né? Os tucanos não têm uma ideologia, ao contrário de se falar que eles são neoliberais, eu não vejo consistência doutrinária dos tucanos. Né? Eles se engajaram no neoliberalismo porque era da moda naquele tempo, mas não é uma questão doutrinária do partido. É um partido que seria uma social-democracia europeia tropicalizada, mas sem que isso seja, na realidade, um grande corpo de ideias. Né? Então, os tucanos hoje cada vez estão mais parecidos com o PMDB, né? Não tem muita diferença, talvez até no estilo, na moldura, na forma de se falar, na forma de agir. Os tucanos são mais finos, né? Mas a consistência doutrinária é fisiológica. André, e como explicar essa manutenção da influência do mercado, mesmo após aí a crise de 2009? Pela própria fraqueza do Poder Executivo. Se você pensar o seguinte, tivemos no passado ministro da Fazenda, grandes personagens, né, históricos, como Oswaldo Aranha, como Delfim, como Roberto Campos. Nem se cogitava que eles ficassem subordinados ao mercado. Nem se cogitava. As medidas que o Delfim fez várias vezes, principalmente na segunda fase, quando ele foi o Ministério do Planejamento, surpreendeu o mercado. O mercado não sabia os tabelamentos que ele fez. Né? Então, havia o poder do ministro da Fazenda que era incontestável. O mercado não tinha nenhuma dúvida que o ministro da Fazenda podia fazer, tanto que falava assim, pacote da meia-noite, que ninguém sabia o que ia ser feito, o que ia aparecer. O que ia aparecer. Quer dizer, havia um real poder da máquina pública, do centro de poder econômico do país. Isso foi perdido. Hoje o Ministério da Fazenda e o Banco Central estão terceirizados ao mercado. Né? Eles são dados em penhor. Quer dizer, o mercado segura o governo desde que seja entregue ao Banco Central. E os próprios personagens que estão no Ministério da Fazenda e no Banco Central, quer dizer que não é nem terceirizado, porque no tempo do passado do Levi, do Trombini, havia um laranja, né? Mas agora é direto, né? Agora não há mais intermediário. O próprio banqueiro está no Ministério da Fazenda e no Banco Central. Então, é uma subordinação absoluta. E o que explica essa dificuldade do economista brasileiro de conseguir reciclar as ideias e... Sempre que vem grandes crises, as grandes crises permitem você testar as ideias. O que é essa dificuldade? É subdesenvolvimento. Esse capital político dos economistas chamado mercado foi criado no Plano Real. O Plano Real foi um plano de economistas. Né? A contribuição foi 100% de economistas. Até então não tinha esse poder. Até o governo Collor, Tamarna, os ministros da Fazenda não eram da área do mercado financeiro. Com o Plano Real e com o sucesso do Plano Real, sucesso que eu acho que é muito mais aparente que real, porque o Plano Real foi uma ginástica só que consertou a parte gráfica da moeda sem consertar as razões pela qual a inflação. Né? Mas aquele sucesso aparente gerou um capital político que beneficiou toda a classe dos economistas chamada de mercado. São os economistas que estão em interligação com o sistema financeiro, não são críticos do sistema financeiro. E aí criou-se uma geração de economistas que veio nessa mesma leva, todos muito ligados à PUC-Rio e à Escola de Pós-Graduação de Economia da DGV, isso nos anos 90. Hoje tem outros, né? Tem o INSPER, o IBMEC, mas é toda uma confraria, né? Uma confraria muito ligada entre si. Né? E essa confraria veio da formação nos anos 90, que era uma formação monetarista, que veio dos Estados Unidos, que já está superada lá, mas como eles formaram naquela época, o capital é aquilo que eles aprenderam, eles não se reciclaram. Então as ideias de fundamentalistas econômicos de hoje, as ideias da ortodoxia de hoje, já estão superadas nos Estados Unidos. Não se, nem na monetária de Chicago essas ideias são tão na moda mais, mas aqui ficaram congeladas. E a academia? Por que a academia não conseguiu gerar um pensamento também autônomo? A academia, acho que até por fraqueza intelectual. Eu não vejo nessa geração nova de economistas, grande parte com pós-graduação nos Estados Unidos, e que aqui não conseguiram criar nada de novo. Né? Quer dizer, como você pensar no tempo da CEPAL, no tempo do... Certo ou errado, havia ideias próprias. Sim. Formulação de ideias, né? E essa geração, ela simplesmente quer agradar o mercado, porque a partir de agradar o mercado é que vem os empregos. O economista contestador do mercado não tem emprego, ele vai trabalhar só dando aula. Quer dizer, a parte que o economista pró-mercado, ele sempre está procurando alguma coisa. É engraçado que você vê que esse mercado de economistas ligados ao sistema financeiro, ele funciona na base do network, né? Quer dizer, um leva outro, um leva outro. Você não vê ninguém ficando muito tempo no lugar, né? Há uma certa, vai para a consultoria, vai para o banco, do banco volta para outra consultoria, e tudo dependendo de agradar o mercado. Então, é um negócio, passa a ser um negócio. André, quando a gente via os grandes empresários brasileiros dos anos 50, e anos 40, 50, 60, os Clarinhos, Moreira Salles, tantos outros... Pedro Silveira... Lembra da Silveira, eles trabalhavam, o Hermes de Moraes e outros, eles trabalhavam o conceito de país. Aquela visão do empresário americano lá atrás, de que o empresário tem que ser parceiro, o país cresce. O que aconteceu com essa geração dos bichos? Vou dizer o que aconteceu nas grandes associações empresariais, que eu fiz parte de uma das maiores, que foi a BIM, foi um dos fundadores. Nos anos 70, por exemplo, havia uma cooperação muito direta das associações com o governo. Né? Havia uma necessidade do ministro saber como estava a produção. Isso, Delfim foi o líder disso. Né? E a interação era muito grande. Por exemplo, um dos almoços anuais da BIDE, que eu me lembro foi de 74, havia 11 ministros num almoço só, 11 ministros do Estado num almoço de uma associação. Não era nem da Fiesp, era só da associação. Hoje você, num almoço desse, não vai nem chefe de gabinete, não vai secretário executivo. Não vai, porque não tem mais essa interação e nem eles querem saber o que pensa o empresário. O que isso? Foi uma redução das lideranças. O empresário brasileiro não é essa geração que você... Hoje, por exemplo, você pega associações de classe, todas elas, você não vê mais empresários caríssimos. São executivos empregados. Executivos empregados ou executivos contratados para serem relações institucionais. Quer dizer, ele paga para fazer esse papel. Não é, ninguém é dono. Então ninguém tem seus netos preocupando com o país vai ser daqui a 20 anos. Porque o cara pode estar aqui, amanhã está no México. Isso está ligado ao enfraquecimento da visão do empreendedor substituído pelo CEO, não? Que é um fenômeno mais ou menos global? Isso no Brasil, por exemplo, até os anos 80, o grosso dos dirigentes dos 128 sindicatos da Fiesp, eu tenho a lista, tem até o almanac da Fiesp naquele tempo, não tinha um empregado, era só empresário. Todos os 128 sindicatos. Era sempre o dono da Fiesp, quer dizer, o cara tá com o seu risco pessoal no negócio, né? Hoje você não encontra um. Não, começando pelo presidente da Fiesp, que não é empresário. Então você não encontra, é um raro o empresário. Uma que as empresas foram, muitas empresas fecharam, né? Ou foram vendidas. Né? E outra que é uma evolução do próprio tempo. Né? Então esses executivos não têm a coragem, não têm a. Eles não podem se arriscar, podem falar contra o governo, não tem, como eram os empresários do passado. Mas você tem alguns super empresários aí, grandes banqueiros, grandes bilionários aí, que fazem, tem as suas ONGs, trabalham em temas setoriais, mas não conseguem ter visão. Não, macro não. Talvez até medo de pôr em risco o seu negócio. Né? Há um retraimento da participação política do empresário. Né? E como é que você vê agora com o Trump lá, o Partido Republicano, como é que fica com essas... O Partido Republicano se agarrou no Trump porque ele não tem outra saída. Né? Apesar de haver os republicanos mais antigos, históricos, mais históricos, veio o Trump com horror, mas é aquela história, né? Quer dizer, ele é um ponto fora da curva, mas é o nosso ponto fora da curva, né? Me lembro um pouco os industriais do Ruhr, né, na Alemanha, no 1934, que todo mundo pensou que o Hitler era o mal, mas era o nosso mal, né? Era o nosso representante. No fim, não foi, porque no fim, assim que ele assumiu o poder, chutou os empresários. O Trump não é um empresário clássico americano. O Trump é um empreendedor individual. Ele é diferente do CEO. O CEO de uma grande corporação americana, ele simplesmente sai, ele se desliga da corporação, a corporação continua andando. Tem toda uma estrutura funcionando. O Trump ele sozinho. O escritório dele é meio andar de um prédio. Toda a organização Trump fica no meio andar do prédio Trump. Trabalham 50 pessoas, isso é tudo. E é só ele que dirige. Então é um negócio muito diferente do business americano. Né? Ele é um ponto fora da curva. Então, como explicar? Nos Estados Unidos a gente sempre via como aquele país que podia entrar um maluco na presidência, que tem toda uma tradição institucional. O que está acontecendo? Talvez aconteça isso. Eu falei ontem, eu falo todo dia com o pessoal do Partido Republicano. Deve dar um exemplo. Se amanhã der uma ordem aos militares, ao Pentágono, que os militares acham inconstitucional, aí acaba o governo dele. Ele não consegue ficar mais. Se chegar nesse ponto, né? Ele pode chegar nesse ponto, ele tem que ir embora. Ele não pode. Essa ordem que ele deu dos imigrantes, dos viajantes com visto, né? Isso ela é constitucional porque na ordem, no decreto, acima da ordem executiva, ele usou a palavra muçulmano. E os Estados Unidos foram constituídos como país para não ter perseguição religiosa. Anti-inquisição? O país se iniciou porque pessoas queriam fugir da perseguição religiosa na Inglaterra. Então, a religião não pode ser base de nenhum ato de governo. E ele estava tão mal assessorado, porque o que ele tem de assessor lá não é a pessoa que vem do governo, eram amigos dele, marqueteiro, aqueles dois Stephen, né, que estão lá na Casa Branca. Ele não consultou ninguém do governo. Se tivesse consultado qualquer pessoa do Departamento de Justiça, ele não teria feito esse erro. Podia ter feito a mesma ordem executiva sem usar a palavra muçulmano. Né? Quer dizer que nem a estrutura de governo, de Estado, ele usa lá. Até agora. Talvez com essa derrota na justiça ele comece a usar, né? Mas ele não usou, ele fez uma ordem executiva que era francamente inconstitucional. Por isso que foi fácil ao juiz foi fácil a um juiz de primeira instância suspender, que ela é inconstitucional, não era ilegal, era mais que ilegal, ela é inconstitucional. E a Suprema, a Corte de Recursos de São Francisco confirmou, né? Isso. Agora ele vai recorrer à Suprema Corte. Mas ele continua. Ele continua falando, ele cometeu um grave erro. Porque isso não é uma questão tão importante para os Estados Unidos, tem outras coisas mais importantes. Por exemplo, o plano de investir em infraestrutura, isso seria um plano que teria uma lógica, né? E ele falou que vai fazer, mas ele começou por uma coisa ruim, né? E que não resolve o muro e esse banimento de viajantes. Isso são duas coisas ruins, que afetam a imagem dos Estados Unidos no mundo inteiro. Né? Ele mostra uma pessoa mal orientada. Né? E esse plano de investimento dele que tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. Né? Um trilhão de dólares lá não é muita coisa. E ele quebraria essa lógica, que também tem lá, fundamentalista, né? Fazer uma coisa mais keynesiana, né? Ele poderia fazer isso teria um impacto. Eu não queria que teria um impacto tão gigantesco no emprego, mas é uma direção, né? Ele queria uma direção para o crescimento, né? Isso seria interessante, mas infelizmente parece que ele está confuso, né? Está confuso, ele não está sabendo onde começar. Deve ter começado pelo lado positivo, não pelo lado negativo. Nesse ambiente de negócios americano, as multinacionais americanas, o próprio posicionamento chinês, geopolítica chinesa, isso aí os Estados Unidos não ficam muito prejudicados nessa nova ordem? Porque o grosso dos negócios da China são feitos através dos Estados Unidos. Né? Mesmo as empresas de engenharia grandes da China, você muitas vezes não fala com a China, você fala com os Estados Unidos, com a filial americana. Tem uma interação muito grande. A interação, quer dizer, e outra coisa, a grande parte da produção americana hoje que tem mercado, que é a produção de eletrônica, de informática, né? Toda essa produção de aparelhos, ela é feita via China. Quer dizer, o grande benefício do americano é que ele tem a tecnologia, a maior parte do dinheiro que se vende um laptop fica nos Estados Unidos. Isso. Mas o componente industrial vem da China. Então, essa cadeia é impossível quebrar hoje. Como é que ele vai quebrar isso? E ele também, no próprio processo de fabricação, você tem uma absorção de tecnologia brutal pelos chineses também, né? Mas a criatividade é sempre americana, né? E outra coisa é que a China também é um comprador de produtos americanos em grande escala. A China compra muita soja americana, né? Muita comida nos Estados Unidos. Então, se ele for criar problema com a China, isso vai afetar os dois lados, né? Ele não vai ganhar mais empregos que brigando com a China. Agora, esse protecionismo dele, porque uma coisa é o protecionismo abrir espaço para a venda de matérias-primas, mas os Estados Unidos, em alimentos e tudo, eles são basicamente autossuficientes. Ele tem um lado positivo que eu acho que ele deveria ter, que acho que o Brasil deveria seguir, né? Quando você faz aquele conceito do Buy America Act, né? Uma lei que tem lá, você, as Forças Armadas têm que comprar, por exemplo, os navios nos Estados Unidos. Não pode fazer navio na China. Né? Qual é a lógica disso? É mais caro, mas você gera empregos aqui, gera impostos aqui, gera dividendos nos Estados Unidos. Né? Isso é a base da indústria aeronáutica americana, indústria de satélites. Né? Não pode fazer fora nos Estados Unidos. Né? Por exemplo, a NASA não pode comprar coisa feita fora. Tem um percentual só, né? Pequeno. E aqui está acabando com a política de conteúdo. Nós estamos na contramão, né? Quer dizer, nesse lado o Trump tem razão. Se você deixar só o preço, seu componente, você acaba com tudo. Você acaba com tudo e você não tem aquela base mínima que você segura não só o emprego, como a tecnologia também. Né? Se você faz tudo fora, você acaba perdendo também a tecnologia. Isso. Né? Então, eu acho que essa recomposição, ele vai fazer, se fizer isso, ele está fazendo uma coisa boa. Né? Nós, por exemplo, estamos fazendo a loucura de comprar sondas fora, porque é 20%, 30% mais barato, mas o que você gera de imposto e de emprego e de INSS aqui, fazendo aqui, é muito mais do que 30%. Claro, claro, claro. Quer dizer, é uma loucura achar que só o preço da cotação é que vale. Mas quando você fala nos órgãos de classe, esses elementos todos aí, falando de externalidades positivas, tinham que estar sendo transformados em estudos aí para fundamentar, né? Esse era o tempo do Salek, né? Eu tive muitas reuniões com o Salek. A gente não tinha produto, às vezes, mas ele fala, eu não tenho esse produto, porque nunca ninguém comprou, mas, por exemplo, motores elétricos para tear. Uma empresa da Amazônia chamada Cata queria comprar 500 tiares na Inglaterra. Tiares eram inglês, mas vinham os motores juntos. Aí, não deixou, na Soleca, não, vai comprar aqui, mas... Aí o empreendedor lá, o empresário, falou, mas eles, no Brasil não tem motor para tear, ninguém fez. Aí a Soleca não chamou, tinha aquele tempo, tinha fábrica. E ele falou, olha, tem esse motor que você pode fazer, posso fazer. Ele responde, é uma coisa assim, era uma adaptação simples. Era uma questão de, não tinha nenhuma novidade tecnológica, era só pôr uma tela para não entrar o fio, pôr uma tela no ventilador para não entrar a fiação, era uma coisa muito simples. É. Eu falei, não, podemos fazer isso sem nenhum problema. Quanto tempo? Não, faz, podemos fazer amanhã, não tem nenhum problema. Olha só. Então não veio motor sem, aí o cara ficou doido, então não veio o motor sem, veio o TA sem motor. Aí passamos a fazer o motor, e aí todas as reposições eram feitas por nós, que criou-se um produto, a partir de um veto, né? Porque muita coisa que você diz que não faz, pode fazer com pequenas modificações. Né? Agora, André, a gente tinha, todo esse período aí, funcionários públicos que tinham essa visão de país, né? É, hoje não tem. O Pedro Parente, quando ele faz o discurso dizendo que não tem diferença entre empresa nacional e estrangeira, é loucura. Uma loucura, né? Uma loucura. Não está à altura, altura do compromisso político dele, mas não do nível intelectual dele. Não, não. Ele está falando uma coisa absurda, porque o país tem que ter uma base industrial, mesmo que ele. Não importa o quê, tem que ter uma base industrial. Você não pode comprar 100% fora, nem o país do mundo. A China não faz isso. É. E qual seria essa questão da crise das empreiteiras aí? E os chineses e americanos, como é que eles vão ocupar esse espaço aí? Eu acho que é difícil ocupar esse espaço, porque as características de obras públicas do Brasil, cada país, são muito complicadas, diferentes dos Estados Unidos, né? O tipo de material, o tipo de mão de obra, o tipo de conceito de projeto básico. Agora, podem vir, né? Aos poucos, algumas das grandes americanas já fizeram obras no Brasil, mas eles sempre subempreitam aqui, né? Eles, a Bechtel já esteve no Brasil, quando foi feita a Cosipa. A Morris Knudsen também, quando foi feita a usina Henry Borg, foi feita por eles. Mas eles fazem aquela obra, geralmente eram obras financiadas pelo Banco Mundial, a concorrência internacional. Eles fazem aquela obra e depois fecham o escritório. Né? Uma das maiores do mundo, que é a Econ, tem escritório no Brasil, tem dois escritórios, mas são bem pequenos. Eu acho que o conceito de fazer obra pública no Brasil é muito complicado para uma atriz estrangeira. Algumas vão tentar, vão usar muito o subempreita. Né? E esse investimento de infraestrutura que está sendo anunciado para esse ano, finalmente? O problema das empreiteiras não é só a obra física, porque a obra física não é tão difícil. O problema é que as empreiteiras eram organizadoras do projeto, elas organizavam o projeto. Sabiam fazer o canteiro na Amazônia, fazer um canteiro na Amazônia não é qualquer um que faz. Sabiam fazer o canteiro, sabiam como é que contrata a subempreiteira, sabiam como é que maneja o projeto. Esse conhecimento leva décadas. Isso uma empresa estrangeira não vai ter aqui. É muito difícil fazer isso aqui. Então eu acho que foi um crime contra a lesa pátria você destruir as empreiteiras, quase destruí-las, porque eu acho difícil alguma hoje conseguir operar. Elas estão gastando toda a sua energia e capital para enfrentar as investigações, né? E não estão tendo mais tempo, disposição de disputar projetos. Né? Você disputar projetos é uma área que envolvia toda a cúpula da empresa. Agora a cúpula da empresa está preocupada em ser presa. Né? Então, como é que a cúpula da empresa vai se aventurar novos clientes para a infraestrutura? Quem foi a responsabilidade maior, além do governo federal, que não atuou para preservar as empresas? Aí, as próprias empresas, porque... Eu não vi nenhuma vez, em nenhum lugar, nenhuma manifestação do sindicato, né, dos nacionais, das empreiteiras, Sindicom, esses sindicatos, não, nada. Não, ninguém defendia, todo mundo com medo, né, de também entrar no jogo. Se eu for defender, vou entrar no jogo. Então, o país se acovardou muito, né, porque cada um está se defendendo a si só, né, deixa o outro se ferrar. Né, e não houve nunca uma. Então, esse pretenso cartel não existiu. Né, na França, na Alemanha, existiam grandes sindicatos que eram seculares, né? Aquele sindicato das forjas na França. Qualquer coisa que mexesse com uma indústria francesa tinha aquele sindicato das forjas, que era um poder tão grande como o Estado, né? Defendia o grupo. Essa defesa de grupo no Brasil não se vê mais. Né? Quer dizer, desde que eu sou uma empreiteira, eu não estou acusado, a minha acusação é pequena, o outro deixa ele se queimar, porque esquece de mim. É, mas você tem um presidente da Fiesp que resolve virar político e resolve, isso é um absurdo. E ganha contribuições de campanha, fica vulnerável e se mantém no carro. Pô, daí não dá para defender nada. Né? Esse foi o erro. A Fiesp foi um grande. A Fiesp e Fijan, né? Também o Fijan não tem indústria também. Fijano também não tem indústria. O Rogério Vieira não tem indústria mais. Ele só não tem mais de Ipiranga. Vendeu tudo. Então isso não tem mais. Então virou uma espécie de clube, né? Presidente e conselheiro do Palmeiras, assim. Negócio meio honorífico, né? Que não tem nenhuma lógica de defesa da empresa, né? E essa visão dos grandes industrialistas, os Vilares, os Cunha, os Vilares, né? Não tem mais, mas eu digo, da nova geração não tem ninguém que se conta. Eu não vejo ninguém da nova geração com esse pique. Eu acho que nem é conhecimento técnico, é um pique, né? É uma vontade de fazer algo, né? Você não vê essas pessoas jovens hoje pensando em comprar caixa em Miami, não está pensando muito mais. Mas as Forças Armadas, nos últimos, teve um período aí que elas, como disse, elas assumiram aquela posição da inovação tecnológica, de país desenvolvido mesmo. Alguns grandes projetos, visões de inserção da tecnologia militar. A Amazônia Azul. Né? Isso. O que aconteceu? Os militares têm algumas boas cabeças, inclusive. Eu conheço alguns aí daqui em São Paulo, que é comandante da 2ª Divisão. Eles são muito bons, muito bons. Eu acho que eles foram de uma tal maneira cercados depois do fim do protocolo militar, traumatizados, né? Porque foram achincalhados, a esquerda não soube fazer uma transição preservando os militares, né? Ela começou a atacar muito os militares e eles perderam um pouco o pique disso. Mas eu acho que eles podem montar, as cabeças são boas ainda. Estratégica de país? Eles precisam ter um pouco mais, se soltar um pouco mais, né? Há um pouco de medo de serem punidos, se abrir a boca. Houve um caso, por exemplo, do general Heleno, na Amazônia, quando foi aquela reserva do Raposa do Sol, ele se manifestou e foi afastado. Mas ele tem muito medo de perder posição. O Sérgio de Goiânia tem alguma ascendência? Não, o Sérgio é de uma ala tradicional, porque é descendente de generais desde o bisavô, né? Mas eu não sei se ele tem uma liderança muito específica, não. Tá joia. Tudo bem.